Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos, ou boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Nota 7. A edição desta segunda-feira vai trazer Franck Purcell, um nome sonante no mundo da música instrumental, numa semana em que vamos ficar a conhecer um pouco mais sobre, musicalmente, claro, sobre cinco artistas diferentes. Hoje vai ser sobre Franck Purcell. Musicalmente, começou na década de 50 e hoje vamos ouvir alguns dos seus maiores êxitos enquanto instrumentista. Adoro é como se chama a música que abre esta edição do Nota 7. Lo que hace llorar a las rubias, Sin ti, La búsqueda, Sueño imposible e Amigos. Cinco temas que poderão criar um bom ambiente em qualquer sala de estar. O convite é mesmo este. Ouça a Nota 7 e desfrute. Amanhã temos mais. Boa tarde.